andrecedesmoral.com.br. E abra a mala e solta o som que o ré chegou, papai. Bora DJ Douglas, né? Pipoco de Alvin. Menina louca, safadinha me olhando. Eu já tô vendo essa marquinha e tô gostando. Ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão. Ela sentando pro rei na frente do paredão. Ela sentando pro rei na frente do paredão. Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar. Com o meu rebolar, te deixo louco. Tu pode desejar, mas tu só pode olhar. Que hoje eu vou sentar na onda do bolo. Sinto rebolando, te olhando, te instigando. Tu vai me botando, sentando e eu gostando. Sinto rebolando, te olhando, te instigando. Tu vai me botando, sentando e eu gostando. Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota. Vai, vai, DJ, me bota. Bota aí, DJ. Deixa pro velho, deixa pro velho. E abra a mala, papai. Pressão mundial, assim, ó. Menina louca, safadinha me olhando. Eu já tô vendo essa marquinha e tô gostando. Ela me olha desse jeito, eu fico louco de tesão. Ela sentando pro rei na frente do paredão. Ela sentando pro rei na frente do paredão. Show! Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar. Grava aí, RD7 CD. Te deixo louco, tu pode desejar. O rito tá rock. Que hoje eu vou sentar na show. Onda do bolo. Sinto rebolando, confi pegação. Tu vai me botando, sentando e eu gostando. Sinto rebolando, te olhando, te instigando. Tu vai me botando, sentando e eu gostando. Bota aqui, bota aqui, bota aqui, bota. Vai, vai, DJ, me bota. Oh, oh. Tiago em CDs, Jeff em CDs. André Cedeis, o Naldi Ibicoara.